this in your hand. Clap this in the ear. Clap this in the music again. Clap this in the world. Clap it in the heart. Clap this in the music in the jungle. Was very good. I love it. Thank you, Karma. This is a good exercise. Good exercise for the ears and brain. I'm happy. I feel good. Chocolate. Thank you. cantar com o Nudes. Thank you. sleep now. Waiting. Site com alguns grandes músicos desse planeta, que eu posso dizer very nice guys and very nice music. Yeah, I love this planet. Our water. Dá pro gasto, né? Pelo menos esse pedaço aqui até que ficou legal. Thank you. Só comida, a gente quer comida de verdade.

mar e ver as ondas chegando. É como se você estivesse na praia, sentado numa cadeira de praia, naquele lindo sol, olhando as crianças brincando, as pessoas se divertindo, soltando pipa, jogando bola, e você lá sentado, tomando uma cerveja, comendo aquele camarão, caranguejo, todo mundo gosta. E aí você fica relaxando, curtindo o som e sentindo a vibração da natureza. Porque a música, ela não para. A música está em todo lugar. This music is very, in the very places. A música está em todo lugar. In all places. In the all places. In the people. In the beach. Listen. The sound of the sea. Waves come on. In your chair. Appreciate the sun. And the kids kidding in the beach, in the sand. People play football and smile. And you relax, drinking your beer. Carnaval, estamos em fevereiro. Porra, errei o mês aqui. Hoje é domingo, 23 de fevereiro de 2014. 23 February of June. Desafinada, né? Pra dizer bem a verdade, isso é uma cuica bem desafinada, mas... Forget the two. music to the peoples. Now you play music from the band called Titans. I choose the lyrics because it's a band that you like, and you too. This lyric that you sing before from Titans. Very nice, guys. I'm reading your conversation. Oh, tu, calma, chameleon, seis. Oh, tu, seis, bass. Damn, seis. Best ass jazz band ever. Darius, you play very nice to me. Very nice to me. Darius, no Darius. Você retornar. Esperando você retornar. Here, hope you return. Dario says, Gilles Peterson was the one who started as jazz level. Birmingham, United Kingdom.